Meus amigos e meus irmãos, prosseguindo no estudo com vocês do livro mais importante da atualidade, que é o Apocalipse de Jesus segundo João, nós prosseguimos aqui analisando a bênção que recebem todos aqueles que o estudam, leem e ouvem, estudam, praticam, vivenciam. Aqueles bem-aventurados, aqueles que leem e ouvem as palavras desta profecia, daquilo que nela está previsto e anunciado, porque o tempo está próximo. Que coisa certa! A religião de Deus começou com o livro da profecia final, que é o Apocalipse. Por isso é que ela é uma instituição do fim dos tempos. Porque Zaru sabia o que ele dizia, tanto que ele disse que a religião de Deus é uma instituição de fim de ciclo, e provou, porque ele começou com o livro da Bíblia Sagrada, que trata justamente do fim do ciclo. Todas as palavras partiu para ação. Não bastam palavras. Vocês devem observar o que está sendo feito em nome das palavras. E podem ter surpresas por aí de encontrarem locais em que os atos desdizem as palavras. É evidente que este não é um mundo perfeito. Todos nós erramos. Mas vocês têm que ver o salvo. Porque senão também ninguém se salva, né? Porque não há ninguém perfeito no mundo. Mas quando perguntaram a Jesus: Jesus, todo mundo aqui é pecador, é errado, quem vai se salvar? Se ninguém se salvará, ele respondeu aos discípulos e apóstolos: o que não é possível ao homem, para Deus, como é que é? É sempre possível. É sempre possível. Muito bem. Meus amigos e meus irmãos, prosseguindo, cada realização da profecia, agora observem a responsabilidade que vem do conhecimento do Apocalipse. Que numa outra passagem lá no Evangelho, Jesus fala aos homens que erram com pertinácia, eles querem errar mesmo, recalcitrantes, e ele diz lá: se não soubesses, não terias pecado, mas agora que o sabeis, o pecado prevalecerá contra vós, se continuardes a agir da maneira que vinhas agindo. Diante disso que Jesus afirmou no Evangelho, vocês estão prontos para entender o que vem em seguida? Porque este conhecimento carregará vocês de responsabilidades das quais vocês se sairão muito bem se forem realmente discípulos, apóstolos de Jesus, legionários da boa vontade de Deus, cristãos do novo mandamento da religião divina. Porque Jesus não dá esses conhecimentos que acarretam essas responsabilidades se elas não nos beneficiassem. As responsabilidades são benefícios para nós. Então pegue essa responsabilidade, porque os tempos chegaram. Meus irmãos, se falo assim, é porque os amo. Vou seguindo com Urias Smith. A cada realização da profecia, recebemos correspondentes obrigações. Por isso mesmo, no livro das profecias finais, há coisas que devem ser guardadas ou cumpridas. Bem que no tempo que nós vivemos, tudo agora não é só para ser guardado, não é para ser cumprido, para ser realizado. E vivemos a época da realização das profecias. Há deveres práticos cujo cumprimento se impõe como resultado da realização profética. Um extraordinário exemplo do que acabo de dizer encontra-se no capítulo 14, versículo 12, onde todos podem ler: aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Esses serão salvos. Mas diz ainda o Apocalipse: o tempo está próximo. Muita atenção, que isso aqui é importantíssimo. A proximidade do tempo. O que significa outro motivo para análise muito séria desta parte final da Bíblia Sagrada. E que se torna cada vez mais urgente à medida que nos aproximamos da grande realização ou da grande consumação dos tempos. Houve quem certa feita dissesse, abrir aspas, a importância de estudar o Apocalipse aumenta à medida em que o tempo decorre. Nele há coisas que brevemente vão acontecer porque devem acontecer. Fecho aspas aqui para trazer um comentário notável do irmão Zarura a respeito desse assunto. Já está escrito, ou como diriam os árabes, maktub. Bom, vamos à palavra de Thompson, citado por Urias Smith. Devíamos transcrevendo antes. Abrir aspas. Já quando João registrou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo e todas as coisas que viu, o longo período dentro do qual essas cenas sucessivas se deviam realizar já estava próximo. Já estava próximo a 2000 anos. Imagine agora. Se a proximidade constituía, portanto, naquele tempo, digo eu nesse momento, motivação para estudar o conteúdo do Apocalipse, quanto mais agora. Fechar aspas. Vocês perceberam? Se naquele tempo já era importante aprender o Apocalipse, quanto mais agora. O irmão Zarur faz um comentário notável aqui também. Meus amigos, abrir aspas, já estamos na reta final. Já estamos no princípio do fim do ciclo. Fechar aspas. Mas voltando à palavra de Thompson, que é o estudioso do qual estamos falando, estudioso do Apocalipse, abrir aspas. Cada século que passa, cada ano que termina, chama com mais urgência a atenção para a parte final da Sagrada Escritura. E não será a razão de ser desta observação realçada pela intensidade do apego ao presente que caracteriza os nossos tempos, fechar aspas. Quer dizer, esse apego geral às coisas materiais aí, não será isso uma característica de que se vai perder tudo isso? Quando o camarada sente que vai perder uma coisa, ele quer se apegar àquela coisa. Não é isso que acontece aos seres humanos? E o que é que se vê hoje aí? Todo mundo se apegando à carne, ao sexo, ao gozo das coisas imediatas, porque intimamente o Espírito está dizendo que o tempo chegou. E chegou mesmo. E todos nos deveríamos sentir felizes, porque são tempos ruins que passarão e estão passando, e que ao mesmo tempo abrem as portas de tempos melhores. Mas o pessoal não quer o benefício de ser visto sob o aspecto divino, que a gente pode fazer, né? Nunca, certamente, prossegue Thompson, houve período em que uma poderosa influência oposta fosse mais necessária. O Apocalipse de Jesus Cristo, devidamente estudado, apresenta uma adequada influência corretiva. Sim, ele veio para alertar, para corrigir, é que Thompson quer dizer aqui. Corrigir salvando. Ele prossegue. Oxalá todos os cristãos pudessem, na mais ampla medida, receber a bênção prometida àqueles que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas de Deus que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. E assim terminamos a explicação desta parte sobre a bênção, que é tão importante para nós, e sobre a proximidade dos tempos que já vivemos. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre.